estranho essa localização dizendo eu te amo. É uma surpresa, isso não é da sua natureza. São sintomas de carência por causa da quarentena, que sentiu minha falta. Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala. Desculpa, eu não quero te ver. Essa eu gravei com unha pintada. Vai de remo a bó. Meu coração entra em isolamento. Oh, oh, oh. Yeah, me ama, mas agora eu só lamento. Da quarentena que sentiu minha falta. Tanto que eu me dediquei, olha o que você me fez. Jogou meu coração na vala. Desculpa, eu não quero te ver. Quero ouvir, quero ouvir. Meu coração entrou em pra não se infectar com amor. Recomendações no Ministério da Sofrência. Mais, mais, só voz, vai. Pires.